enquanto te amar, você foi mais pro outro ano e nós. Ele eu vou meter som, quando é bom, saio correndo. Eu não entrei pro turma, saí sua. É, dá o tempo, sempre fui fudeleiro. E a sua amiga dá honradão. Eu tirei prata de lá, minha plantinha é golpe de olho. Meu filme confundiu dele. Ao sermão, a tua malevo, vem tu ao sermão, que a tua malevo, vem tu ao sermão, a tua malevo, vem tu ao sermão, que a tua malevo. Ah não, vai lá por cima o sucesso, só o vacilo, só nome tome. Verei que dá daquele uma foi osso mesmo. Outra se o coração que é que tá nascendo, frio, outra alma que não fosse ele. Sou meu diabo e não se zoe. Samba no Egito, essa é uma energia. Só nega pincelando em sua mente. Se ele quer que tudo é normal, e ela é um pirata em sua gente. Uma pessoa decente lá, ó, tu me lembra sua desgostão. Que fomos ontem pra lá, tá lá no início sendo filmado. Qual seu irmão, a tua malibu, vem tu ao seu irmão. Que a tua malibu, vem tu ao seu irmão. A tua malibu, vem tu ao seu irmão. Que a tua malibu. Barbosa, ao sermão, a tua malibu.